Lima Foxtrot Tango, autorizado Quebec, Papá até Aerostar, estacionar a frequência livre. Para 2000, é, com referência? Não, é, mantenho 40. A questão do 040 não é devido à elevação, é devido às saídas da Momo. A aeronave passa restrita abaixo da aeronave. Certo, Delta. Gente, formação agora, curso autorizado, ajuste no 0 no 5, formação em curso a Lima. O 7 no 5, quase a 0 já ocupada. 3 do 0. No 5, nível 400 disponível, pode ser? Afirmo. Sete. Fala, tem autorização do Edson Sete, tá? Firme. Já teria autorização do 897, tá bom? Afirmo. O primeiro para a cópia. 30 segundos. Pronto, cópia. Prossiga. 1897 autorizado com fins, nível de voo 400 via Upper Whisky 58. Decolada no zero, primeira curva direita, saída gole, transição Gonza, 5133. É o transponder, controle 1 no 9 decimal 35. Com fins, nível 400, Upper Whisky 58. Decolada gole, Gonza, primeira curva direita, 5133, transponder, 1935, controle 1895. Cortejamento correto, 09 ao portão, já se encontra pronto? Ainda não, mais uns 2 minutos. Gente, reposte quando pronto, gol no 897. Passará o 897. O gol no 804 está pronto, no 03. Gol no 804 autorizado, puxa, acionamento 03 e portão, reporte táxi. Gente, chama lá o táxi, no 804. 597, pronto, cópia? São 3517, autorizado Brasília, nível de voo 380 via Upper Zulu no 7. Decolada no 0, primeira curva direita, saída gole, transição ao fito. 5124, eu transpondo o controle 1 no 9 decimal 35. Autorizado Brasília, nível 380 via Upper Zulu no 7, decolada no 0 com curva direita, na saída gole, transição ao fito. Transponder é 5124 e o controle é 1 no 9 decimal 35. Controle 1 no 9 decimal 35. 19:35, cortejamento correto, 04 portão, reposto quando pronto. Está pronto para o puxa acionamento, 35. Gente, é o número 2, aguarde. Bruno 715, pronto, cópia. Afirmo. Bruno 715, está autorizado Brasília, nível de voo 400 via Upper Zulu no 7. Decolada no zero, primeira curva direita, saída gole, transição ao fito, 5132, eu transpondo o controle 1 no 9 decimal 35. 2400 para Brasília, vira para o 17, decolada 10, vira gole, transição ao fito, transponder 5132, controle 1 no 9 decimal 35, gol no 7. Primeira curva direita. Portão 08, cotejamento correto, reporte quando pronto. Salvador, está 380 Galeão, será coordenado, TAM 3153, aguarde cópia. O Gol 1804, pronto para o táxi, 161, a bordo, Campinas, 4 horas. 804, está autorizado em seu táxi via Índia, no ponto de espera, quando pronto, torre 186, ajustinho 015. Índia, 186, ponto de espera, na 04. TAM 3517, o solo voltando. Coordene com a equipe de solo, após o bang da Gol com logomarca VAR, que é sua cauda inicial, táxi livrar, táxi Índia, está autorizado seu pushback acionamento 04 ao portão. Afirmativo, após o tráfego da nossa retaguarda, está autorizado o acionamento para o pode esperar da 10. Voo 1804, autorizado a alinhar e decolar, pistão no zero, vento 160 graus, 0612 de nós. Autorizado a decolagem, 804. 153, pronto, cópia. Pronto, liga. Da 3153, está autorizado a Galeão 380, nível via Upper Zulu 14. Decola 10, primeira curva à direita, saída da EL, transição Blaze. 5135 é o transponder, controle 119 decimal 35. Obrigado, 3250, Galeão, Upper Zulu 14, e a DAEL, Leso, Escola da Terra, 135, 19, 35, 3153, cotejamento correto, posição 05, reporte quando pronto. São 60 para os 50, o 6709 da web. Desça 2 mil pés, estado no 095, web 6709, reporte localizador. 2015, localizador, reporte 6709. Passa duna visual pra, com campo, vai prosseguir o Alfa Alfa Delta. Alfa Alfa Delta, torre 186. Torre 186, Delta. Salvador, Alfa, Alfa, Delta. Alfa, Alfa, Delta, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso, pistão no zero, informa cabeceira deslocada a 90 metros. Atenção a prosseguir para pouso circular na 17. Alfa visual com campo, Alfa, Alfa, Delta. Afirmo. Alfa, Alfa, Delta, modificado aos 2.000, autorizado base pela direita da 17, reporte na final. Portará, Delta. 1804, decolado aos 26, chame agora o controle, 119 decimal 35, bom voo. 119.35, bom dia. Controle Salvador, bom dia, gol no 804. Gol no 804, bom dia, contato radar, saída da El Blaze. Bom nível 380. 380 da El Blaze, 1804. 804, Centro Recife, acaba de solicitar restrição no nível 360. Restrito 360, no 804. Gol 922, bom dia, prossiga. Confirmando, 90, 90 metros, tá, os primeiros da pista 1-0. Salvador, o 6709 da UEP está fazendo um pequeno desvio aqui à direita, 20 graus a fim de evitar uma formação de cúmulo aqui na nossa proa. Livre desvios, web 6709, após Voiduna para interceptar o localizador. E após Duna para interceptar o lock. Táxi, voo 897. 111 a boa. 111. Alterna. Campinas, 3 horas de altura. Boa noite, 97, autorizado o táxi, reporta táxi, autorizado o táxi Juliette Alfa, no ponto de esperada no 0, 808, 612, ajuste no 0, no 5. Juliette Alfa, ponto de esperada no 0, 805. Manter a proa 245, para evitar a formação. Sente no 804 por quantas milhas? Aproximadamente 10 milhas. Copiado, após desvios. Está autorizado a proa de Dael. Sente, 804. Quase para a final da 17, baixou e travou o Alfa Alfa Delta. Concordando com a equipe de solo, após a passagem do banco da companhia, está autorizado, meia dúzia. Sete, vai coordenar, meia dúzia para sete. Solo Salvador, voo no 7, 1, 5, 28, para a possibilidade de acionamento. Voo no 7, 1, 5, posição 08, está autorizado a acionar, puxa e acionar, report táxi. Sente, possibilidade de acionamento, igual 709, sente, prossegue LS sem Glide, torre 186. 186, obrigado. Torre Salvador, bom dia, 6709 da web. Sente para táxi com 111 a bordo, 3 horas depois de 4 horas e 5 minutos, alterna com o fim. 111 a bordo? Sente, o TAT 357 irá dar passagem ao Boeing da Gol, se encontra agora à sua direita na Alfa, segue como número 2, no ponto de espera quando pronto, 208.6, ajuste no 015. Compartilho dando passagem ao Boeing da Gol à nossa direita, está autorizado o TAT como número 2, ponto de espera, 208.6, TAT 357. Mais 4. Autorizado backtrack, reporte livrando a pista, Alfa, Alfa, Delta. Sábado, voo no 897, bom dia. Mantendo a espera da Alfa. Voo no 897, mantém o ponto de espera da 10. Já está a visual baixada e travada, 6709. Objeto 6709, tráfego avistado, autorizado pouso pista 10, vento 160 graus, 0,6 dúzia de nós, informa cabeceira deslocada 90 metros, 90 metros. Ei, paciente, aqui para sua informação, no setor sudoeste da cidade de Salvador, aqui nós temos duas formações aqui de cúmulos, sendo que uma delas está desaguando aqui, tá? Ciente. É bem no externo mesmo. Ciente. Obrigado. Então, bom dia, 380 Guarulhos. 380 Guarulhos será coordenado, guarde cópia. Então, 3179, informação em curso e a Lima. Gente da Lima. Dono 607 para o TAC, está com o POB de 165, 4 horas e 20, altera na dentro. Confirmar o vento para o 6709, senhor. 190 graus com 0,6 dúzia de nós, 6709. Obrigado. Babord, 4 horas e 20, altera Galeão. Bono 607, autorizado táxi de Juliette, irada passagem o Airbus da TAM, segue como número 3. No ponto de espera, torre 186, ajuste 1015. Juliette, como número 3, 1607. No ponto de espera, chama 1895. 118,612. 118,612, gente. E o gol 175 para o táxi, 3 horas e 50, alterna 1, CV 78. Apenas 78 a bordo? Apenas. Gente, gol no 75, prossegue seu táxi até o través do portão 612, inicialmente. Tive táxi até o través do 612. Libera a direita, chame o solo 121.9. Liberando direita 219, é 6709, até bom. Prossegue táxi, reporte antes do táxi 6 Juliette, o 6709. Juliette, a 6709. Bono 75 prossegue via Juliette no ponto de espera quando pronto torre 108612. Ajuste no 015. Táxi Juliette a ponto de espera da 10, torre 1186, gol 175. Cinco no sete, bom dia, autorizado alinhar e manter pistão no zero. Alinhar e manter não no zero, tá? 35 no sete. Ok. Sete, nove? Afirmativo, 3179. Desculpa. Pronto, cópia. Pronto, prosseguiu. Centro 3179, autorizado Guarulhos, 380 nível, via Upper Whisky 50. Decolada 10, primeira curva direita, saída da El, transição de Né, 5150, El transponder, o controle 1 no 9.35. 380, Upper Whisky 50, decolada 10, da El de Né, direita, 5150, 10935. Protegimento correto, confirme o portão. 2, 1. 02 ao portão, reporte quando pronto para acionamento e push. Tomara. Mike Eco Delta, pronto cópia. Mike Eco Delta autorizado Manati, 500 pés, decolada 17. Primeira curva à direita, restrito no corredor axé, até a liberação do controle. Aciona 0121 no transponder, controle 119 decimal 35, torre 186. Mike Eco Delta. Procedimento correto, 11 a bordo, pátio 4 para acionamento e táxi torre, 108612, bom voo. Salvador, o TAN 3153, segue acionamento. TAN 3153, aguarde. 6709 da Webjet, ingressa Juliette, posição 01. Ingressando a Juliette para 01, Web 6709. 3597, autorizado decolar, pistão no zero, vento 190 graus com 05 nós. 3597, autorizado a decolagem. Estou aí, gol no 607, ponto espera, pronto. Gol no 607, ali mantém pistão no zero. Ali mantém, no 10, 607. Gol no 715, ponto espera, dá 1-0. Gol no 715, mantém o ponto de espera, dá 1-0. Mantém o ponto de espera, dá 1-0. Zero, nome zero, nome sete. Autorizado 53, autorizado, pushback, acionamento 05, portão, report táxi. Portará táxi. Aproximadamente 20. Copiado. Chame agora o controle, 119.35, bom voo. Obrigado. Sete, autorizado decolar, pistão no zero, vento 180 graus com 08 nós. Livre decolagem, agora 607. No 715, autorizado alinhar e manter pistão no zero. Livre alinhar e manter no zero, gol no 715. Controle Salvador, TAM 3517. TAM 3517, contato radar, passando nível 045 em subida na saída Gole, suba nível 380. Subindo, 380, Gole, 3517. Gol no 897, agora com o centro Recife, 1288, 1264. 288, 1264, logo. Autorizado 310 pela Amper Zulu 19 para Fortaleza, decola da 10, curva esquerda, Momo Frote, 51 é o transponder, 119.4 é o controle, para o Rio 9641. Negativo, controle é para em 119.35. Desculpa, 19.35 é o controle, o Rio 9641 está pronto para pushback e acionamento. Gente, o Rio 9641. Cotejamento correto, aguarde para o pushback. Aguardando. Acionamento Pato 3, reporte quando pronto para o táxi. Reportará para o táxi 9641. O ingresso, reporte alinhado e pronto, cabeceiro no 7, Mike Eco Delta. Quando Gole 3597. 3597. Eco Delta autorizado a decolar, pistão no 7, vento 180 graus com 08 nós. 7 no 5, autorizado decolar, pistão no 0, vento 1 no 60 graus com 09 nós. De decolagem, Gol no 7 no 5, no 0. Só nos desvios, para evitar formações. 6 no 607, por quantas milhas? Ah, 10 milhas mais ou menos. Reporta término. Positivo. Dan 3153, autorizado, ingresso a Juliette, primeira à direita, no ponto de espera da 1-0, Torre, 108-612, ajuste 1-0 no 5. 15, direita aqui, na Juliette, 18-0 é a Torre, Dan 3153. Dan 3153, pode prosseguir em frente, ingresso via Índia, realiza só uma curva. Ok, então na segunda direita, Dan 3153, bom dia. Do controle 119-35, bom voo. 119-35, obrigado. Mike Eco Delta é o controle, prossiga. O Mike Eco Delta mantendo 510 direto para Manati na sua escuta. Em condições visuais, Mike Eco Delta, acionado 0121. Afirmativo. Recebo informação do Alfa em Charlie. Você é em condições visuais a 500 pés, reposta 20 milhas fora, Mike Eco Delta. Reportará na 20ª milha, Mike Eco Delta. Controle 1922 da Gol, bom dia. Informação Lima. Bom dia, 922, senhor identificação, desceu nível 050, chegada Mari. Identificou 050 na Mari. 922. Controle Salvador, Gol no 7 e no 5. Gol no 755, contato radar, saída Gole, suba nível 400. 7 no 5, saída Gole, 360. Bom dia, Torre, o TAN 3153, ponto de espera pronto. Para o táxi, o Rio 9641, tem 3 a bordo, 2:50, alterna Natal. TAN 3159, autorizado, pushback acionamento no 012, o portão. Aguarde, Romeu Teófica. O Rio 9641 confirmando os dados 03 a bordo, Natal 2:50. Positivo. Autorizado táxi Juliette Alfa no ponto de espera da 10, Torre 108-6, ajuste no 0 no 5. Ok, Juliette Alfa, quando pronto, ponto de espera 18-6, 9641. Bom voo. TAN 3179 na escuta. Na escuta, senhor. Autorizado, pushback acionamento, 012 ao portão. Reporte quando pronto para o táxi. Voltará, iniciando, 379. Como eu tenho, Oscar, o solo voltando, a intenção 065, voo local em Salvador, confirma a intenção? Vai para a Feira de Santana no 065. Feira de Santana no 065? Gol no 607, agora concentra o Recife, 1288-264. 288-264, gol. Ainda é negativo. Botei o Romeu até o Oscar, e a pista que decola, 1-7 ou no 0? Parte da hora, estava da parada 1-7. Tente. De transferência. Tente. Controle Salvador, Gol 75, voltando. Prossiga. Poderia coordenar junto com o centro, o nível 360 final?